boa noite. Bom dia, janela. Rotan 6170 para Macau. 3170, tinha uma identificação, desce para 3000 pés, ajustamos o aerono 2. Prodiduna. Prodiduna, 3000 pés, Rotan 6170. 3170, desça para 2000 pés, autorizado no final do procedimento elétrico, foi estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado no procedimento portal estabilizado, portal 3170. Obrigado por sua localizadora, tá? 3170. 3170, chama o teu número 8, 3195. Entra, tá? 3170. Oi, Salvador, eu tenho 3170, estabilizado o localizador do documento X-Ray 1-0. São 3170, continua a aproximação, reporte a vista no campo, ajuste no 012. Sim, o senhor e o TAM 3170. Estou com 750 pés do TAM, 3170. TAM 3170, utilizado com uso na pista 10, vento 240 graus, 139, pista molhada. Certo, TAM 3170, vento e pouso, pista 10. Sim, senhor. Aposão. Ok, escuta, táxi de Alfa e Juliette, portão 7, salve, foi 03. Alfa, Juliette e o portão 7, tá, 3170. Bom dia, Gol 7491, informação alfa. Gol 7491, bom dia, Alfa, confere. Pronto, copy. Nossa. Autorizado, Serra Alfa, Eco Zulu, nível de voo 360. Decola da pista no zero com curva à direita, subida árvore 1, após o Elefa, intercepta pelo Zulu no 7 e sai conforme a rota do plano. Aciona 5445, controle 119, listão 8. Aprovado, Ezeiza 360, decola da 1-0, curva à direita, árvore 1, após Elefa, pelo Zulu 17. Aciona 5445. Controle 19-8. Correto, um Gol 7491 e reporte para o busca estacionamento. É isso, reportar. Pushback, acionamento, Gol 7491. Gol 7491, autorizado, reporte táxi. Autorizado, já para o táxi, Gol 7491. para o táxi Gol 7491, com 92 a bordo, autonomia de 8 horas e 12 minutos, alterna Campinas. Gol 71, corrigindo Gol 7491, motorizado táxi, veio parte principal táxi Índia, no ponto de espera, reporte pronto para decolagem, o ajuste no 012. Parte Índia, ponta da 10, ajuste no 012, Gol 7491. Contra da 10, Gol 9, Gol 7491. 7491, autorizado a linha decolar, pistão 0, vento 240 graus, 5, né? A linha decola da 10, Gol 7491. 7491, da Decolão Zulu 7, controle 119, decimal 8. 198, obrigado, o 7491. Controle, bom dia, com o 7491. Sul 7491, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360 via saída Arboruno. 360 Arboruno, voo 7491, pode voar direto do Elefa. Sim, Elefa 7491. Direto do Elefa, voo 7491, quero. Agora vamos ver aqui na 1910. 1910, 7501, tenente 1012. Chile 910, clear, fly direct e tap position. Fly direct e tap position, Argentina 1901. Gol 7491, no chame o centro Recife, frequente no 28.8, alterna no 35.3. Recife 288, alterna 353, gol 7491, obrigado. Boa noite, Cascavel 77.